começa agora o Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, valeu já ter colocado aquele iniciozinho, valeu mesmo. Gente, ó, estamos começando bem, né, com ambos os pés direitos, né, quer dizer, como se a gente tivesse dois pés direitos aqui, não um pé esquerdo e um pé direito. Não, isso é você, isso é você, eu tenho um pé direito e um pé esquerdo, o direito serve pra... Bom, deixa pra lá. Não, tá, mas a gente consegue, vamos tentar se equilibrar aqui, porque eu fiquei super empolgado, querido, colocando a canção essa, que tinha pedido ali do, né, acho que seria uma grande injustiça, uma grande sacanagem, realmente, a gente ir conversar com um expert em pinball, o autor de um livro sobre pinball, sobre essa era do jogo, do fliperama, digamos assim, no Brasil, sem tocar, obviamente, a música, né, tema do movimento. Digamos assim, a canção Pinball Wizard, né, Mago da Pinball, canção do The Who, a gente tocou, então, aí, a canção, eu precisava se lembrar, da ópera Rock Tommy, que eu me lembro que fez bastante sucesso também no Brasil, né, essa ópera rock foi lançada em 69, e a canção foi, depois até, no filme, até, que foi feito com do Ken Russell, com a Anne Margaret matando a pau, Oliver Reed, com Jack Nicholson tentando cantar, o filme é de 75, obviamente, né, uma adaptação dessa ópera rock do grupo The Who. A canção, obviamente, foi composta pelo Pete Townshend, e o filme é de 75, né? No filme, até o Elton John, grande Elton John, que interpretava a canção. Então, depois dessa embromação aqui, para variar, eu embromando aqui, fala do nosso convidado, ele é o André Martinez, ele é de Mogi das Cruzes, ex-radialista, palestrante e autor de 20 de livros, de vários temas, mas muita coisa a ver com, originalmente, com futebol, né? Ele escreveu o livro Centenário do Corinthians, Grandes Ídolos de São Paulo, Top 10, Timão, Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, e a gente vai tentar focar aqui no assunto do livro dele mais recente, que é um livro sobre pinball, sobre o pinball no Brasil, sobre a empresa Taito, aquela empresa japonesa, que basicamente... Quando se pensava, acontecia para uma casa de jogos, né, para um fliperama, era certo que o cara ia estar jogando um pinball da Taito. Então, parar de embromar aqui, o João já deve estar assim... Marquinho, dizer ao André Martinez, que para mim é muito importante tê-lo aqui conosco, porque eu tenho ligações estreitas com o Mogi das Cruzes. Meu pai foi juiz de direito em Mogi das Cruzes, eu tenho ainda uma propriedade rural na estrada de César de Souza, Santa Catarina, lá no quilômetro 15, tenho primos em Mogi das Cruzes e dois filhos que são advogados aí na cidade. Então eu tenho uma ligação estreita. Eles continuam morando lá, João? Continuam morando lá, tem escritórios de advocacia lá, os dois, um no ramo tributário, outro no... Eu sabia do teu pai, mas não sabia tantos links que ainda estavam ligados. Não, lá, tenho parentes em Mogi das Cruzes, primos, não tenho mais tios, mas tenho primos em Mogi das Cruzes e conheço Mogi das Cruzes com a palma da minha mão, viu, André? Que maravilha, que maravilha. Então é isso. Quem nasce em Mogi das Cruzes é mogiense, correto? Mogiano. Mogiano, desculpa. Gente, me perdoe, por favor. Mogiano. Então, vamos falar então com o mogiano André Martinez. Então, finalmente. Querido, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marco. Tudo bem? Boa noite a todos os amigos do Showtime. Finalmente hoje deu certo, né? Finalmente hoje, querido. Pois é, querido, é um grande prazer, tá, a gente poder conversar. Vamos tentar começar bem pelo início. Só que, por exemplo, só para te dizer, tem um ouvinte chamado Jonas Monteiro. Ele escreveu o seguinte, quando ele ficou sabendo, né, que tu ia ser entrevistado: adoro esse assunto de fliperamas, pois eu jogava muito aqui em São Bernardo do Campo. Mas será que o livro é bom? Afinal, o autor é corintiano mais que roxo. O que tu pode dizer sobre isso? Bom, que o livro é bom, eu concordo com ele, é verdade. Modéstia à parte, né? E que eu sou corintiano roxo também, eu sou. Isso não tem como negar, né? Todo mundo sabe. Isso é uma coisa que tá aqui meio que natural em mim. Só que eu tenho livros de outros clubes também, tenho trabalho de outras equipes também, e fiz com o maior profissionalismo, com o maior carinho do mundo, né? Hoje, graças a Deus, eu sou um profissional dessa área, né? Então, vamos dizer assim, eu visto várias camisas, né? Como um time de futebol, todo jogador tem o seu time do coração. O André também tem ele, que é o Corinthians, mas isso não impede de eu vestir outras camisas, né? De outras equipes e também de outras modalidades, como é o caso do pinball aí, por exemplo, né? Sim. No caso... antes da gente focar no livro, né, no teu mais recente livro, me fala um pouquinho do André Martinez, né, crescendo em Mogi. Fala um pouquinho assim para o pessoal que não te conhece, para a gente tentar entender bem, e daí culminar, obviamente, focando no teu livro mais recente. Fala isso, querido, por favor. Bom, eu, para quem não me conhece, eu sou o André Martinez, eu tenho 42 anos de idade, eu sou nascido e criado aqui em Mogi das Cruzes. Por coincidência, a minha residência fica no bairro aí que o nosso amigo falou que tem uma propriedade aqui em Mogi das Cruzes, né, na Estrada de Santa Catarina. A minha residência fica no bairro de César de Souza também, aqui em Mogi. Ah, você mora em César? É João Alckmin falando, tudo bem? Sim, João, tudo bem, eu moro em César. E eu tenho um grande amigo ali que mora em César de Souza também, frente à TV Diário, o Miguel Magrini. Mora ali. Miguel Magrini, eu conheço ele, lógico, sou muito amigo da Michelle, filha dele, o Joel, o Genro. Bom, eu, o Miguel, o Jorge, o Lourenço, a Nazaré, a Bela, das meninas eu não vou dizer, mas do Miguel eu sou amigo dele há 50 anos. Isso, mesmo, né? Não, mais de 50. Eu conheço o nome da esposa dele agora, mas eu conheço também. Me fugiu o nome da esposa do seu Miguel agora, mas eu conheço ele há muito tempo também, já. Eu frequentava a casa dele na época, assim, um pouco mais jovem, né, que a gente fazia academia e tal, eu e a filha dele, os amigos e tal, e a gente sempre se reunia lá, era muito legal, gente do bem. Gente, é verdade, gente, o Miguel, um bom amigo em comum, né? A família é gente do bem, então você é gente do bem também. Que legal. Quebra um galho, né? Agora, nós temos um colega aqui de rádio, o Marco Antônio, que também é gente do bem. Bem filho da... Deixa pra lá. Mas uma coisa, João. Em quanto tempo tu fazes... Eu não tô falando em nave lunar, mas em quanto tempo tu fazes de Mogi pra São José dos Campos? Pela Estrada Velha Rio-São Paulo, 40, 45 minutos. Por aí. Pela Ayrton Senna, uma hora mais ou menos, porque aquela Mogi Dutra empesteada de radares, embora meu carro tenha anti-radar já de fábrica, mas é um inferno aquilo lá, viu? Raça maldita. Tá, então, querido, tá, me fala então, voltando ali, como é que foi crescer em Mogi, para a gente tentar entender um pouquinho o teu interesse por escrever. Claro que ele teve, tem muita coisa do teu, do teu passado, do teu presente, que gira ao redor de... que gira nesse assunto de esportes, escrever para esportes. Mas fala um pouquinho, fala um pouco disso, pode ser? Claro. Bom, como eu estava dizendo, eu sou aqui mogiano, né? Tenho 42 anos de idade, sou escritor, comunicador, palestrante. Comecei a escrever no ano de 2006, quando lancei meu primeiro livro, né, o Top 10 Timão. Quando eu era criança, eu era uma criança assim, que eu gostava de duas coisas. Eu gostava muito de futebol e gostava muito de luta livre. Então, o meu sonho de infância era ser lutador de luta livre. E, fora isso, eu gostava também muito de futebol. E eu tinha um hábito de guardar muitas coisas relacionadas ao futebol, né? Revistas, jornais. Principalmente guardar muita coisa na cabeça, né, relacionada a esses assuntos e tal. E eu lembro que muita gente me dizia, né, pô, moleque, você não vai te levar a nada, você não vai se servir na sua vida pra nada e tal, né. E eu cresci meio com isso na cabeça, sabe, batendo que essas informações aí que eu guardava a respeito de futebol realmente poderiam um dia dar alguma coisa, né. Eu não acabei me tornando lutador de luta livre, né, graças a Deus, porque depois que eu comecei a conhecer o meio, aí eu vi que os caras se machucam, a luta livre ela é de mentirinha, mas os machucados são verdadeiros. E eu continuei guardando muita coisa, tal, muitos recortes, muito material a respeito de futebol, né. Aí um determinado momento, no ano de 2006, eu acabei sendo desligado de uma outra, de outro ramo de atividade que eu tenho, profissional. Todo mundo praticamente foi, eu fiquei muito depressivo na época e tal. Sim. Eu achei que ali seria o momento de eu juntar todo esse material e escrever esse livro, claro, né, que eu tinha em mão. E aí ele veio à luz, surgiu o Top 10 Timão, né, que foi o primeiro sucesso da minha carreira, né, o primeiro livro e tal. E na época foi até uma loucura, assim, porque eu cheguei a mandar o projeto para várias editoras, né? A grande maioria delas eu estou esperando até hoje, 14 anos depois. E aí eu cheguei à conclusão de que eu só ia conseguir realizar esse projeto se eu fosse um autor independente, né, tal. Claro, então, bom, com pouca experiência, tal, e marinheiro de primeira viagem, eu acabei sendo muito explorado, eu reconheço nesse primeiro livro meu aí, mas eu acabei bancando tudo, e eu sei que eu gastei o que fosse um valor assim hoje de um carro zero quilômetro. Na época era o que dava pra mim comprar um Celta zero naquela época. Né? Uau. Então foi uma dívida alta, porque tipo uns 3 meses depois eu voltei a trabalhar no mesmo local que eu trabalhava, e na época eu ganhava acho que, sei lá, R$1.500, e eu tinha uma dívida de R$2.200. Entendi. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu arrisquei, eu acreditei naquilo, e a partir daquilo as coisas começaram a acontecer. Não recomendo que as pessoas façam essa loucura que eu fiz, mas eu acabei fazendo e deu certo. Poderia ter dado errado, mas graças a Deus deu certo. E a partir dali eu passei a não ser mais autor independente, né? Cheguei a ter contrato com 5 editoras, sendo uma multinacional, que foi a La Russie, né? Então, acho que foi uma loucura que acabou dando certo aí na minha vida, né? Que maravilha, Cornelio. Só pra te dizer, depois eu vou te passar o link, querido, de uma entrevista que a gente fez aqui na rádio há uns 3 anos já, com um dos maiores nomes do Telecat brasileiro, com o Michel Cerdan. Sim. A gente Michel conversou Cerdan, com ele, pois é. Já, foi um papo maravilhoso, ele é gente boníssima. Pois é. Querida, assim, e me fala, tinha todo esse interesse por curiosidades, pelo chamado trivia, né? Ou seja, detalhes aqui e ali de acontecimentos relacionados com futebol. Como é que foi daí, já mais recentemente, essa virada, no caso, para escrever um livro sobre fliperama? Me fala um pouquinho como é que o pinball entrou na quando que ele entrou na tua vida? Tu jogavas bastante quando era pequeno? Fala um pouco disso, por favor. A minha carreira, Marco, ela foi uma carreira assim meio que de provações, sabe? Eu tive Entendi. Que estar inovando. Porque eu comecei a fazer fiz um livro do Corinthians inicialmente, que era um time do Sim. coração, como eu disse aqui. Só que aí ficava aquela cobrança, né? Porra, quando você vai fazer o livro do Palmeiras? Quando você vai fazer o livro do São Paulo? Quando você vai fazer o livro do Santos? né? Quando você vai fazer o livro da Copa do Mundo e não sei o que, isso aqui. E eu acabei assim, por mais corintiano, apaixonado que eu seja, vamos dizer assim, eu fiquei com medo de me tornar rotulado, e eu não queria ser rotulado por uma determinada coisa. Eu queria ser um profissional, eu queria ser um cara que tivesse um horizonte aberto e tal, e pudesse fazer vários trabalhos, porque no meu modo de entender eu tinha condições de escrever sobre vários assuntos, independente do Corinthians, e eu estava rotulado como um escultor do Corinthians. E aí eu acabei, por conta disso, acabei fazendo livros de outros times, né? E aí depois veio outro tipo de cobrança, né? Pô, quando você vai fazer livro sobre outro assunto que não é de futebol, entendeu? Aí nesse meio tempo eu acabei fazendo livro das Copas do Mundo, continuei no futebol, mas aí continuou essa cobrança. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou escrever sobre um assunto que eu gosto, tal, que é uma coisa que eu conheço também desde os primórdios, que é o Vale Tudo, o MMA e tal. E em conjunto com a editora Tatami no Rio de Janeiro, eu acabei sendo escrevendo o primeiro livro do Brasil que falava a respeito do Vale Tudo, né? Do antigo Vale Tudo, tal, acabamos sendo pioneiro também nessa questão. Mix Martial Arts. Que foram o Heróis do MMA e o Heróis do Vale Tudo, né? Então foi uma outra aprovação. Aí veio, não, porra, quando que você vai sair do esporte? Quando você vai escrever alguma coisa que não é do esporte? Aí, porra, aí foi o livro do Capão com Bobagem, Os 25 Anos dos Reis do Humor no Rádio, que foi um livro biográfico também, mas mais pro lado do humor. Aí surgiu um outro tema na minha vida, que era a hanseníase, né? Que aqui em Mogi nós temos o hospital Dr. Arnaldo Pesutti, o Alckmin conhece com certeza, foi no auge da época da hanseníase no Brasil, aí um dos... das maiores colônias, né, de hansenianos, teve mais de 3 mil doentes aqui, o mundo completamente à parte. Eu escrevi essa história, fazendo um trabalho filantrópico incrível. Então, eu acabei assim, sempre tendo que mudar de assunto, sempre provar que eu tinha condições de fazer coisas a mais do que aquilo que eu vinha fazendo. E sim, a gente tá vendo até agora, só interrompendo um pouquinho, a gente tá vendo, então, quer dizer, obviamente tem coisa então sobre Corinthians, tem coisa sobre Palmeiras, livros, né, sobre Palmeiras, tem livro sobre MMA, obviamente tem livro sobre hanseníase, tem trabalho sobre hanseníase, e daí, ou seja, temas super variados, mas que te tocaram de uma forma ou outra, tá, e daí, como é que foi, querido? Livro de humor também, né, do Café com Bobagem. De humor, isso. Uhum. Aí surgiu o basquete, né, o Basquete Mogi aqui, né, que tem o time de basquete aqui, 20 anos de história, campeão paulista, campeão sul-americano, bicampeão paulista, tal, também fiz a história do time, mudei de esporte, enfim. E o Pinball, ele surgiu, foi uma coisa assim, totalmente inusitada pra minha vida, porque eu não vivi o universo do Pinball, eu não joguei Pinball quando eu era jovem, quando eu era criança. Eu sou dessa época, eu nasci em 1978, mas eu nunca joguei fliperama, eu não sabia nem ligar uma máquina de fliperama, entendeu? Aí até que um belo de um dia, o Zé Américo, do Café com Bobagem, que é um grande amigo que eu tenho, da Praça Nossa, da SBT... E tu escreveu um livro sobre ele, sobre esse Café com Bobagem, até. Só fala o nome do título do livro pra gente já pular pro assunto de pinball. Exatamente. Aí o Zé, que é também um grande amante de pinball, e eu não sabia, nem imaginava, o Zé chegou pra mim e falou assim, olha André, eu conheço o Luiz Kulik, que é o proprietário do Museu do Pinball, que fica lá em Itu, ele tem 110 máquinas de pinball lá, e ele é fã da Taito, ele é um fã incondicional da Taito, das 39 Taitos que existem, ele tem 36, e ele quer fazer um livro sobre esse assunto, e eu indiquei você. Eu quero que você faça esse livro pra ele e tal. Eu falei, pô, Zé, você tá louco, né, velho? Você tá viajando. Como é que eu vou escrever livro sobre pinball? Primeiro, eu acho que ninguém vai ler. Ninguém gosta de pinball mais. Quem tá falando pra ele, né? Foi outra, eu não sei nada sobre pinball. Aí o gigante, né, que eu chamei de gigante, ele pegou e falou pra mim, não, eu sei que você gosta de desafio, então se vira que você vai fazer. Eu falei, porra, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, caramba, meu, como é que eu vou fazer um livro de pinball e tal? Aí comecei a... Fui no Museu do Pinball, conheci o Kulik e tal, vi a estrutura incrível que ele tem, o cara é uma coisa assim, o Kulik é um dos caras mais apaixonados e loucos ao mesmo tempo que eu conheço na minha vida, porque o cara... Tá, o Kulik era até goleiro, não? Ele foi goleiro profissional, não foi? Foi goleiro, isso, era um ex-goleiro, né, profissional do Atlético Paranaense, e ele tem 110 máquinas de pinball na casa dele. Tá, ele seria o maior... O colecionador de pinball com uma coleção mais extensa do Brasil? O maior colecionador de pinball do Brasil e talvez um dos maiores da América do Sul. Eu não tenho mais do que isso. né? Sensacional. E aí, eu começando a entrar no mundo do pinball, a conhecer o mundo do pinball, eu percebi que esse universo, ele é enorme, enorme e super vivo ainda hoje em dia, entendeu? O universo é muito grande, o universo do pinball. Existem muitas pessoas que amam, veneram o pinball, têm o pinball como filosofia de vida, até. Sensacional. É. Eu sei, querido, só te interrompendo aqui, eu sei até que tem clube de fanzaços, né, fãs inveterados do pinball, no bairro até do Cambuci, aí no centro da capital paulista, acho que associação de tipo, fãs de pinball, que não é, até eu sei que eles fazem até uma mega seleção para ver se o cara realmente curte a coisa, que se não é só um curioso, eu acho que desde 1999, ou seja, há 21 anos, tem e eu sei que não é o único do Brasil, tem vários grupos de fãs inveterados, né? Sim. Não, o pinball, ele é uma coisa já muito antiga, né? No Brasil, sim, ele explodiu mesmo, assim, nas décadas de 70, né? 80, isso, passou o seu auge, né, tal, né? Aham. Esses clubes, eles vêm desde essa época. E principalmente, hoje, eles são formados, assim, por pessoas que são com uma idade, assim, já... A maioria deles, né, são pessoas que têm mais de 50 anos, tal, que viveram, sim, intensamente essa época dos anos 80, né? Então, como, sim, eu disse, sim, eles levam você o pinball como uma verdadeira filosofia de vida mesmo. Cada, sim, cara desses aí que você conversa, o cara fala pra você a respeito de um determinado jogo, de uma determinada máquina, ligando isso com uma situação de vida que aconteceu com, claro, ele, alguém que ele conheceu, algum grande amigo que ele teve e a pessoa acabou falecendo e ele conheceu essa pessoa graças ao pinball, ou alguém que se casou graças ao pinball e hoje tem família constituída devido a isso, alguém que tinha problemas motores, tal, que acabou sofrendo acidente, alguma coisa, e conseguiu recuperar os movimentos jogando pinball e chora contando isso. Então, assim, é um universo incrível, é um universo que eu particularmente, não nem imaginava que existia, né? Tá. João, tá aí ainda, João? Eu não, eu sumi. Aqui não, que é? Deu dois cliques, eu fiquei com medo de ter caído. Mas olha a coisa. E João, assim, só tocando aqui um pouco no assunto aqui, tu chegaste a jogar bastante pinball ou não eras muito chegado? Não, não era muito chegado, não. Eu não era muito chegado. Mas também tem uma diferença de 20 anos, né? 28 anos da minha diferença de idade entre o Martinez e eu. É diferente, eu já não peguei essa época. Na minha época não tinha. Não, sim, não, eu tô dizendo que nos anos 70 foi bastante popular até no Brasil, achei que daqui a pouco tu podia... Anos 70 eu tava em outra atividade, meu brother. Não, sim. Mas, é um primo aqui, tá? Não é pinball, mas os primeiros, aqueles telejogos tu tiveste, tive, né? Tive. Tá. porque eu tinha meio que acho que quase que duas... dois times, assim, era o pessoal, não, vou ficar em casa, né, na TV, jogando o não era chamado videogame, né, era chamado telejogo, né, o telegame, e o pessoal que curtia mais ir nos chamados fliperamas e tudo mais. Mas, valeu, João. Mas, André, me diz uma coisa, tem aqueles jogos que eram exclusivamente brasileiros, isso eu acho super interessante, né, eu sei que tinha Cavalo Negro, aquele Fire Action, Cosmic, tinha o Shark, que era inspirado até, obviamente, no filme, no clássico setentista Tubarão, né? Obviamente, como Tubarão, a tradução literal seria Shark, mas o título em inglês era Jaws, né? Quer dizer, mandíbulas. Mas então fizeram no Brasil um pinball bacanésimo, assim, com vários desenhos e motivos de gente confrontando tubarões e tudo mais. E tinha até um Oba Oba, que era em homenagem ao Sargentelli e as Mulatas. Então, fala um pouquinho dessa entrada do pinball no Brasil, querido, por favor. Pinball no Brasil é o seguinte, o pinball, para a gente poder voltar um pouco, né, no tempo, o pinball, ele existe relatos, né, desse jogo de pinball desde o século XVII, né? Obviamente que não, com máquinas elétricas e tal, mas com máquinas assim que se assemelhavam até aos jogos de mesa de sinuca, né, tal, né, com jogos que eram, as bolas eram empurradas com um taco, tal, mas que tinha assim uma jogabilidade que lembrava as ações do pinball, né? O pinball elétrico mesmo, o primeiro, ele surgiu na década de 30 nos Estados Unidos, na época quando a energia elétrica ela passou a ser utilizada, né, para fins domésticos e de diversão. Né? Sim, sim. E ele explodiu nos Estados Unidos mesmo na década de 50. Foi uhum. quando, logo depois do fim, né, da Segunda Grande Guerra Mundial, onde os jovens americanos estavam todos aí sedentos por diversão. Tal, né, sim, é aquela pegada, se tu me permite, né? É bem aquela pegada rock and roll, pinball e milkshake, e dá pra dizer também jukebox. Né? Isso, dá pra você escolher música enquanto ouvir. É tudo meio que irmão ali, né? Meio contemporâneo, diríamos assim, né? É a história da brilhantina, a época da brilhantina, isso. Né, tal, né? O início da Coca-Cola, o McDonald's iniciando nos Estados Unidos. Enfim, era aquele... O estouro do capitalismo no mundo, né? Com uma juventude sedenta por diversão e tal, né? Sim, e o pinball, ele veio justamente pra mostrar isso aí, pra ser esse escape dos jovens americanos, né? Ok, ok, ok. Só que a partir daí, o pinball, além de ser esse escape, ele começou a ser também jogado pelas crianças, né? Não só os jovens jogavam, né? Mas as crianças também sim. jogavam, né? E aí, no final da década de 40, o prefeito de Nova York, Henry de la Guardia, ele acreditava que os jogos de pinball eram nocivos para as crianças, né? Porque acabavam tirando o dinheiro do lanche das crianças, né? Na cabeça dele. Entendi. Ou seja, meio como visto como uma espécie de cassino para criança, né? Sim, sim. Ele acreditava assim, que custava 10 centavos de dólar uma ficha. E ele achava que esses 10 centavos de dólar podia ser utilizado para a criança fazer o lanche, ela estava deixando de lanchar, claro. Levar o lanche para a escola para jogar pinball e tal. Aí ele decidiu proibir definitivamente o pinball em Nova York. Mas realmente proibir mesmo, né? Onde as máquinas eram literalmente destruídas à base de marretadas, machadadas. Tal. E quem tinha pinball e jogava pinball em Nova York era considerado um contraventor, entendeu? Como era, por exemplo, a massa. Tanto que o jogo entendi. De pinball, jogatina época, mesmo, visto como jogatina a coisa, né? Jogatina, exatamente. Tanto que o pinball naquela época ele era encarado como algo ligado à máfia, né, também. Entendi. Porque tinha, eu sei que tinha, obviamente, tinha jogos de azar em estados sim. que não podia ser praticado jogatina, né? Então, obviamente, a máfia metia um braço nisso. Tanto que, até só abrindo um micro parênteses aqui, o começo da indústria de filmes pornôs começou por esse lado também. Então tá, então eu não sabia que em Nova York tinha chegado a ser proibido a mesma coisa. Mas muito interessante tu falar isso aí, cara. Legal, valeu pela aula de história. Sim, e a partir daí o pinball passou a ser marginalizado, né? Ele passou a ser encarado como um ato de pessoas que vadiagem, né? De vagabundo, sim. tipo de... Passou a ter essa pecha, né? Quem jogava pinball tava. Passou a ser uma contravenção, mas é claro que nos guetos, né, nos bares clandestinos existiam ainda as máquinas, mas aquelas que eram apreendidas eram destruídas. E em outros estados americanos, essa lei também passou a ser adotada, né? E isso aconteceu em Nova York até meados de 1976, quando houve uma junta de juízes e promotores lá, né? Que eles acabaram chamando Roger Sharpe, que era um dos maiores jogadores de pinball, né, tá vivo até hoje, um dos maiores jogadores de pinball da história. Roger Sharpe levou a máquina de pinball lá, jogou na frente dos juízes para mostrar para eles que o pinball não era um jogo de azar, e era sim um jogo de habilidade, né, que as pessoas não estavam sendo roubadas, sim. que realmente para você fazer ponto você tinha que ter habilidade. E aí o pinball acabou sendo liberado em Nova York e surgiu aquela expressão, né, Game of Skill, né, que é jogo de sim. habilidade, uma expressão muito utilizada habilidade, hoje, técnica. No universo do pinball, né. Que e a Taito, né, especificamente, que é a razão aí do nosso livro, ela foi fundada no Japão por um ucraniano que vivia na China. Né? Tá, então, esse ucraniano morava na China, numa região até meio que tomada por japoneses, né? Sim, é na região da Manchúria, parece que não fala a memória, o nome da cidade. Isso. Eu tinha lido isso há uns poucos anos atrás, isso. Isso. Ele era um ucraniano, acabou deixando a Ucrânia devido ao logo quando aconteceu, um pouco tempo depois, né, melhor dizendo, que aconteceu a Revolução Russa, né, que acabou tomando todo o país ali. Sim. Ele acabou fugindo do comunismo russo e foi pro comunismo chinês, não adiantou muito, né, ele não fugiu muito. Tá, mas só me lembra, era Mikhail alguma coisa o nome dele, né, Mikhail Korg, um troço assim, não era o nome dele? Michael Kogan. Isso, Kogan, tá. Eu imagino que no original fosse Mikhail e ele tenha mudado para americanizar, tá? Mas tá, Kogan, tá, tudo bem, desculpa, fala aí, querido. Michael Kogan, né? E aí, tá. ele inicialmente no Japão, ele começou a fundar aquelas máquinas de pegar salgadinhos, assim, né? Que tem no Japão... O cara põe a moeda e escolhe um das guloseimas, ou dos salgadinhos, coloca a moeda e ele cai numa gaveta, né? Tá. Sim, aqui no Brasil isso não é uma coisa assim tão recente, mas no Japão já era uma coisa muito recente, desde a década de 60 e tal. E jukebox também, né? Jukebox também, é? Estou fazendo jukebox também no Japão. Só que ele começou a crescer e a Taito começou a se expandir muito no Japão, né? E aí começou a fabricar também, a montar, né, as máquinas de pinball. Aí, na década seguinte, na década de 70, em 1972, o Michael Kogan, ele teve o interesse de aumentar o seu mercado aqui no Ocidente, né? E ele enxergou o Brasil como esse grande filão aí, né? Tanto que a Taito, ela entrou primeiro, antes dela entrar nos Estados Unidos, ela entrou primeiramente no Brasil, né? É mesmo. Eu sei que o Brasil chegou a ter... se eu não me engano, tipo assim, 26 mil máquinas de fliperamas espalhadas pelo Brasil. 26 mil máquinas fabricadas por Taito. E ela entrou no Brasil aqui em 1972. Só que naquela época, o Brasil estava vivendo o auge do governo militar e tal, né? Sim. Uma empresa estrangeira, ela não, naquela época, ela não poderia se estabelecer em solo nacional. Com o seu nome, né, como sendo uma empresa estrangeira. Então, para ela entrar aqui no Brasil, ela teria que entrar por uma empresa nacional. Ah, um testa de ferro brasileiro, tipo assim. Sim. Aí o que a Taito fez? A Taito, ela adquiriu uma empresa brasileira chamada Orixá Diversões. Essa empresa era uma empresa que ela importava peças de fliperama, né, tal, montava, e distribuía aqui em São Paulo. Era uma fábrica pequena, tá, tal. Tá, mas só mais uma coisinha, desculpa, só uma coisinha. Nessa época, tá, que a Taito chegou no Brasil, já tinha, obviamente, pinballs de outros países, né? Tinha muita concorrência ou não? Ah, sim, porque existiam as máquinas estrangeiras de outras empresas, né? Vale, Williams, Resser, outros fabricantes. Aquela não, acho que tinha até uma Gottlieb, não tinha uma Gottlieb que estava no Brasil também, ou outro não lembras? Não tenho notícia, mas com certeza tinha, né? Mas era assim, era tudo produto de importação, ninguém fabricava nada aqui, né? É que eu me lembro de três marcas estrangeiras que pelo menos nos Estados Unidos eram bem conhecidas, que era Gottlieb, Bailey e Williams. É Bali, eu acho que era... é Bali. Hã? É Bali. Bali, desculpa, Bali, isso. Tá, perdão. William. Isso. Aí ela adquiriu essa empresa, né, a Orixá Diversões, para poder entrar no Brasil em 72. O dono dessa empresa, da Orixá Diversões, era um senhor chamado Marcelo Gutglass. Ele, com o dinheiro da venda da Orixá para Taito, em julho de 1973... ele montou até então um pequeno parque de diversões em São Paulo chamado Play Center, que tinha a maior roda gigante do Brasil. Uhum. Então a gente pode dizer que outro ícone aí da cena paulistana, né? E nacional, né? Até não só de São Paulo, né? Mas de todo o Brasil, que eu tinha certeza que vinha pessoas de outros estados aqui, mas principalmente a galera de São Paulo, que é o Play Center, né, um ícone aí da infância e juventude de muita gente, foi construído com o dinheiro da Taito, né? Oh, que legal, mas, querido, só pra te dizer, eu nasci no Piauí, mas eu fui, tipo, com quase 5 anos, eu vim pra Porto Alegre, tá? Tô aqui em Porto Alegre, junto aí São José dos Campos, mas só pra te dizer, teve durante um tempo também, tipo assim, uma filial do Play Center em Porto Alegre. Eu me lembro, tipo, em 74, 75, eu pequeno, eu morava bem perto, assim, acho que umas 3 quadras, e eu indo com meu pai pro Play Center. Então, claro que a história do Play Center mesmo, dá para dizer que obviamente foi em São Paulo, mas ela teve assim, eu não sei te especificar se eram, deviam ser só assim umas, alguns dos brinquedos, né, do Play Center, mas eu me lembro com o nome Play Center e tudo mais aqui, chegou a ter assim, só fechando parênteses, só para te dizer aí, muito legal esse lance, porque a gente fica vendo que né, tá fazendo um link super interessante com mais entretenimento no Brasil, né? Sim. E pode dizer que ela ficou, teve a sua história diretamente ligada à Taito, né? Tanto que depois, que posteriormente, a Taito passou até ter uma certa porcentagem do Play Center, e era comum também, né, aqui em São Paulo, aquela ala lá dos fliperamas, né, que eram todos a Taito lá dentro do Play Center, né? Isso aconteceu em julho de 1973. Eu só quero te avisar uma coisa, querida, pro pessoal ficar salivando sobre o teu livro aí, só cuidado aí, se tu quiser, já meio, vai meio resumindo bem a coisa, não, e não, eu só quero te lembrar, assim, não dá spoilers, tá? Tu tá ilustrando de forma maravilhosa, mas só pra te lembrar, assim, não dá spoiler, deixa o pessoal bem salivando, tá? Cuidado aí. Além disso, aí tem muitas outras histórias ainda nas entrelinhas aí, que a gente não vai abrir. Que maravilha. E me diz uma coisa, querido, e com essa pesquisa que fizeste, tão a fundo sobre, eu sei que são tipo 130 páginas do teu livro, pode dizer assim, tu acabaste te virando um fã atrasado do fliperama, do pinball? Ah, com certeza, eu acho que sim. Porque eu sou um cara, assim, eu gosto muito dos anos 80, sabe? Eu curto Jaspion, cara, eu curto Tokusatsu, entendeu? Eu curto... sim, a gente conversou sobre isso até em off, né? Sobre a entrevista que eu fiz recentemente. Eu sou, assim, um fã incondicional do Rock Balboa, cara. Eu tenho, assim, ele como... algumas edições do filme dele eu carrego pra vida, sabe? Eu tenho um brinquedo dos anos 80 até hoje. Isso aí vai ficar guardado comigo, por resto da minha vida. E o pinball é uma coisa, assim, extremamente geek, né, cara? Extremamente anos 80 e tal. Super... de uma era outra, completamente diferente. Eu me lembro, por exemplo, indo pra... tinha praia, a gente tinha uma casa numa praia aqui no Rio Grande do Sul, a questão de 1h20 de Porto Alegre, que é a praia de Imbé, mas ela era tipo assim, não tinha quase nada nessa praia, então a cidade que ela era colada era Tramandaí, então a gente ia a pé, literalmente, assim, tá falando sério, acho que uns 2 quilômetros, né, uns 3 quilômetros, eu acho, ia a pé, vamos pra Tramandaí, que lá tem bastante coisa pra fazer, então lá, por exemplo, tinha cinema, que não tinha em Imbé, e, obviamente, muita casa de fliperama. Mas tinha isso que tu falou dessa pecha. Tipo assim, cuidado, não vai naquela casa lá, porque rola maconha. Tem, né, tem o pessoal meio barra pesada, fica ali. Eu me lembro até que rolava um papo assim, cuidado que tem uns caras que ficam ali só procurando crianças pra passar a mão. Eu me lembro que tinha assim, um monte de papo assim. Né, é interessante estar conversando, porque eu me lembro que lado a lado dos pinballs, eu gostava bastante, era dos jogos, dos pré-videogames, né? Tinha o Space Invaders, que eu adorava, e o Bazooka, né? E eu me lembro achando interessante que tinham pinballs com motivo de cinema. Então, antes de entrevistar, eu estava pesquisando um pouco sobre o pinball no Brasil, e daí eu me lembro que eu não pensava, estou falando sério, acho que desde 80 eu não pensava no jogo Shark, que eu me lembro que tinha. Era um jogo, né, nacional. Eu não me lembro do Oba-Oba. Vi as fotos, assim, vi várias fotos, achei sensacional, mas jogar mesmo, eu me lembro jogando algumas poucas vezes esse Shark, só que o que me frustrava no pinball é que, obviamente, como tu mesmo falou, é um jogo de skill, né, de técnica, de habilidade, e eu sou completamente estrambelhado, então eu me lembro assim, eu jogando e botava uma moeda e daqui a pouco faltava dinheiro, né, porque eu perdia logo o jogo, então eu ficava, ter que ficar alimentando, mas desculpa, continua aí, querido, só uma memória que eu tive aqui. Não, e aí, né, a respeito dessas máquinas aí, que é o seguinte, naquela época não existia, assim, não existia internet, não existia globalização, né? Ninguém sabia o que acontecia lá fora, muito menos lá fora sabia o que acontecia aqui dentro, né? Claro. E quando então, vinha era com atraso, de anos. Isso, com atraso. Sejam coisas boas ou coisas ruins, ninguém sabia o que acontecia lá fora e vice-versa, né? Isso então, a Taito até 75, de 72 a 75, ela montava máquinas, ela não fabricava, ela importava as máquinas estrangeiras, né? E acabava montando aqui no Brasil e distribuía. Não existia quem fabricava as máquinas aqui no Brasil. Entendi. Entendeu? Só que aí, a partir de 76, o governo militar ele criou uma lei chamada reserva de mercado, né? Que naquela época a indústria eletrônica do Brasil estava engatinhando ainda e tal. Mas para privilegiar a indústria eletrônica do Brasil e a indústria de computador, que estava dando seus primeiros passos aqui, o governo proibiu que fossem adquiridos computadores e produtos eletrônicos de empresas estrangeiras. Então era proibido você importar esse material de fora. E as máquinas de pimba se enquadravam nisso, e a Taito não estava podendo mais importar as peças das máquinas para ela poder fazer os seus... Quer dizer que foi através da necessidade de continuar no mercado que eles decidiram criar as próprias máquinas, então? Sim, exatamente. Aí a Taito estava já sem saber o que fazer. Aí ela pensou assim, bom, então é o seguinte, nós vamos fazer um contrabando de algumas máquinas. Ela acabou contrabandeando algumas máquinas, algumas peças e tal. E começou a montar aqui no Brasil clones de sucessos estrangeiros, entendeu? Entendi. Então ela literalmente copiava as máquinas, né? Era assim uma pirataria quase que institucionalizada pela empresa. Sim, quando eu conversei com um expert em Fortes Apache, ele disse a mesma coisa. Ele disse que iam, por exemplo, para a Espanha, faziam várias compras lá de bonecos, de Forte Apache, traziam para o Brasil e daí aqui faziam uma forma aqui. Quer dizer, mais ou menos o mesmo processo. Então, é pirataria descarada, então, né? Não, total. Só que no caso da Taito, era uma pirataria, era um duplo delito, né, vamos dizer assim, né, porque era uma pirataria com contrabando, porque ela tinha que contrabandear as máquinas em fora para ela poder copiar aqui no Brasil. Que piração isso, cara! É. Então, todas essas máquinas, elas possuem o seu representante original, né? Então, por exemplo, o grande santo graal da Taito é o Cavaleiro Negro, né, a primeira máquina da Taito que falou, é a máquina que desafiava, né, o jogador e tal, entre outras coisas. Então, a máquina mais querida, a máquina mais procurada, mais valiosa, talvez. A Cavaleiro Negro, ela é um clone da Black Knight, da Williams. É uma máquina exatamente igual, só muda o nome, e acho que a Black Knight parece que eram três bolas e a Cavaleiro Negro cinco, ou vice-versa, agora eu não me recordo. Mas era sempre nessa linha, eram máquinas que a Taito trazia do exterior, copiava aqui, até o título, basicamente, cara, então até o título Black Knight, né, de K-N-I-G-H-T, e traduziram daí para Cavaleiro Negro, ou seja, descaramento mesmo, né, para o cara não poder se confundir, né? Total. E o Oba Oba foi uma cópia da Playboy, né, a Playboy americana, do Hugh Hefner, né, o dono da Playboy e tal, com as suas loiras e tal. Eles queriam criar uma máquina assim, desse mesmo porte no Brasil. Aí eles acabaram abrasileirando a máquina, vamos dizer assim, só que em vez do Hugh Hefner, aqui foi o Oswaldo Sargentelli e suas mulatas, né? Isso é maravilhoso, por favor, maravilhoso, que legal. Essa, sabe dizer, assim, se das máquinas da Taito a Cavaleiro Negro, do começo ao fim, foi meio que dominou assim, o mercado? Ou seja, se o cara achasse uma máquina da Taito pelo Brasil, algum fliperama, era quase certo que ia ter o Cavaleiro Negro, né? Foi a mais popular deles, né? Ou não? Ah, Cavaleiro Negro foi a mais popular, mas, pelo incrível que pareça, ela não foi a que mais foi jogada. A que mais foi jogada foi a Cosmic, né? A Cosmic. Mas a Cavaleiro Negro, ela é o glamour maior, né? O símbolo, né, da Taito, assim, como se fosse realmente o Santo Graal, aquela que todo mundo quer, tal, aquela que todo mundo venera, né, tal. Sim, mas sim, mesmo sim. Tipo assim, a gênese da coisa, quase assim, né, dizendo. Desculpa, não entendi. Não, eu disse tipo a gênese da coisa, por isso que ela é o Santo Graal, tipo assim, né? Sim, ela é... Porque talvez ela tenha um detalhe todo especial aí, né? Como eu disse, ela foi a primeira máquina que falou, né? Ela foi a primeira máquina que desafiou o seu oponente e tal. Bacana, bacana, bacana. Ela tem bacana. Todo um glamour, vamos dizer assim, né? Certo. Querido, só assim, ó, tá chegando ao final, eu só queria, eu tinha te perguntado antes, acho que tu não tinha me entendido, só fala aí, só mudando um pouquinho de assunto, antes de a gente meio e começar a se despedir, qual era o nome do livro sobre o humor que tu escreveu? É Café com Bobagem, 25 anos dos Reis do Humor no Rádio. Isso, tá, não, tudo bem. Então, isso é, para ver, a gente está cobrindo aqui vários assuntos, focando mais ou menos no livro mais recente, mas tem esse livro aí também que é muito interessante sobre meio que a pessoa, tipo assim, o grupo assim, que ficou tão icônico quando o assunto é humor na rádio. E queria dizer uma coisa, como é que as pessoas podem saber mais do teu trabalho, né? Como é que elas podem adquirir o livro? Fica aí à vontade, por favor. Faz de conta que a gente está, sei lá, numa fruteira aqui, está cheio de abacaxi do lado e outras frutas aqui, e a gente está aqui, sei lá, vende o teu peixe aí, fica à vontade que eu já tô, só para te dizer, o Valdo Jungues, de Santa Catarina, de Santa Catarina, de Florianópolis mesmo, mandou dizer que não espera a hora de adquirir esse livro, porque ele adora o assunto, ele disse que ele jogou muito pinball. Então, desculpa, fala aí, querido, perdão. Legal. Um abraço para ele. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, a respeito dos trabalhos realizados, tanto no rádio também, né, que eu já fui radialista também, por 2 anos e meio na Rádio Metropolitana, aqui em Mogi das Cruzes. Ah, na Metropolitana mesmo? Ah, que legal. Sim, atuei na TV Diário, filiada da Rede Globo, que o Alckmin falou lá também. Tem o meu site, né, que é www.andremartinez.com.br, Martinez é com Z, lá vai poder conhecer bastante sobre a minha carreira e os meus feitos. Alguns prêmios aí que eu consegui enganar e ganhei alguns. E diz uma coisa, e pra tu achas que... Adquiriu o livro também. Que através desse endereço dá pra comprar o livro, comprar os livros também, ou tu tem uma outra coisa? Fica à vontade aí pra te falar. Todos os livros não, né? Porque eu já tenho vários livros meus que já estão esgotados e tal. Em especial esse da Taito, quem quiser comprar o livro, a história da Taito no Brasil, pode entrar no site aí. Compra, pode comprar pelo cartão de crédito, pode comprar em várias vezes, recebe em casa pelo correio, entendeu? Tem um excelente canal aí de venda aí no... Tá, então uma pessoa querendo adquirir, saber mais de ti, basta, dá pra dizer que engloba os teus vários talentos, o www.andremartinez, gente, com letra Z, né, .com.br, tudo junto, correto? andremartinez.com.br, é isso aí? É isso aí, pode conhecer um pouco da minha carreira, da minha história e também comprar o livro A História da Taito no Brasil através desse site que você tem em casa. Pode comprar em até 18 vezes no cartão de crédito. Querido, olha, eu te agradeço. O pessoal que certamente viveu intensamente, no caso no Brasil, os anos 70 e 80, certamente, pelo menos passou na frente, fez um. Certamente a ideia de fliperama, de casa de flipper, chamada também aqui no Rio Grande do Sul de casa de flipper, e o pinball, essa cultura toda, né, certamente vai interessar. Então, eu acho que o público. Né, o público é muito maior do que a gente possa imaginar. Como tu mesmo falou, tu mesmo quando foi convidado para escrever, achava que era um nicho micro e tu descobriu que a coisa é muito maior do que a gente imagina e espalhada pelo Brasil inteiro, né? Sim, com toda certeza. Querido, então, muito André, bem. Eu quero te agradecer por finalmente a gente poder conversar aqui ao vivo, tá bom? Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Queria mandar um abraço para toda a galera aí da Showtime, São José dos Campos e para o mundo, né, através da internet. E dizer a vocês que estou sempre à disposição. Um dia, quem sabe, a gente faz um programa aí falando só sobre Rock Balboa, né? Afinal de contas, são 6 mil filmes da saga, né, cara? Poxa, ó, querido, vou te contar. Até uma boa ideia para ti, de repente, pensa, namora isso, de repente até escrever um livro sobre esse personagem, né, eu me lembro que teve também pinball de Rock Balboa. Eu me lembro de pinball do Rock Balboa, do Rock, né? E me lembro também pinball, vendo nos Estados Unidos, das Panteras, com o elenco original, né? Com a Jacqueline, o desenho era Jacqueline Smith, Farrah Fawcett e e a Kate Jackson, eu me lembro desenhadas. Então, quer dizer, não, isso de cultura pop, eu particularmente, que eu mais adoro aqui, o João é viciado nisso também, e vai ser um prazer. Pensa nisso aí. O Martinez, eu não sei se o Marco te disse, mas o Marco fez faculdade de cinema e pós-graduação nos Estados Unidos, viu? Eu tô até sabendo o filme que ele trabalhou. João tá aqui, gente, meu. Eu tô até sabendo o filme que ele trabalhou, viu, Otto? Ele trabalhou em alguns também, mas tinha aquele XXX que eu não sei o que que é. o gênero XXX, João? Era um dos grandes... você trabalhou no Behind the Green Doors, The Devil and Mr. Jones. É impressão minha, ou além do João me sacaneando, eu ouvi uma voz do Rogério, fundo, comprovando isso. Fumanchu. Essa máquina que você falou, o Marco, do Rock Balboa, ela é da Bali, né? E no Rock 3, uma das primeiras cenas do filme, o Polly, né, que é o cunhado do Rock, ele acaba ficando meio com inveja do Rock, ele joga uma garrafa de uísque numa máquina dessa e ele acaba sendo preso, tá? O Rock vai tirar ele da cadeira, mas ele destrói uma máquina de Fumanchu do Rock. Isso é Rock 3. Maravilhoso. Perdão, querido, sua voz tem indivíduo, fala de novo, perdão, não vi o último pedaço. Alô? André? Oi. Eu não ouvi o último trecho. Ele disse que é fantástico essa cena. Fala aí, João, perdão. Não, pode falar, André. Não, você falou a respeito da máquina de pinball do Rock Balboa, né? No Rock 3, uma das primeiras cenas do filme, o Polly, que é o cunhado do Rock, ele fica meio com inveja do Rock, ele destrói uma máquina do Rock jogando uma garrafa de uísque na máquina. Ele acaba sendo preso e tal. Essa máquina aí do Rock, no Rock 3, o Desafio Supremo. Olha, exatamente, aquele com o Clubber Lang, que era o Mr. T. E né? Você estando com o Miguel, dê um abraço nele. Me diz uma coisa, você mora mais pra perto do Miguel ou da Granja Anitta? Eu moro mais pra perto do Miguel. Mais ali pra perto do Miguel, né? Eu gostava muito da Granja Anitta antes de transformar aquilo num condomínio fechado, viu? Ah, entendi. Eu moro aqui mais pro lado. A área bem rural ainda ou não mais, João? Da antiga Nash, sabe? Nash, Roa. Mas ali acabou tudo, né? Terminou tudo. Agora é condomínio, né? Agora são condomínios fechados. Né? Não tem mais pegada rural de jeito nenhum? Não, tem. Só que já está tá descaracterizado do que era nos anos 70, quando o Miguel, o pai dele, tinha um sítio lá e era um dos maiores plantadores de uva do estado de São Paulo. Uau! Legal. Não, é mesmo, né? É. Não, então, assim, ó, então, queridão, um grande abraço, obrigado aí, por favor, tá, a parte de ter me formado em cinema e tudo mais, é verdadeira, a parte de ter trabalhado Behind the Green Doors, coisas que são filmes pornográficos, que por sinal até eu gosto, o João gosta também, essa parte é mentira e não leva mal, e até o Rogério, no fundo, dizendo, confirmo, é pura sacanagem, mas não sacanagem... né, aquela que a gente vê nas telas nesses filmes, mas a sacanagem assim, dá facada nas costas, tá? Só pra te dizer. Não. O João já tá rindo. Não chega tanto, Marquinhos. Ele sabe que ele tá ajudando. É uma sacanagem que machuca, né? Ai, meu Deus do céu, coisa triste. Então, querido, um grande abraço, tá? Gente, a gente vai daqui a pouco começar a tocar nosso garim musical e vão ter canções linkadas com a ideia de pinball. Ô, Marco, eu tenho que avisar o André também que a partir de amanhã, o André, sua entrevista vai estar disponibilizada na página da rádio www.showtimeradio.com.br. Você clica lá no SoundCloud, pode colocar no seu Facebook, aonde você quiser. Exatamente, legal. Amanhã vai ficar a gravação do que está rolando ao vivo aqui, tá, querido? Legal, então, muito André, obrigado. Muito obrigado e um abraço para ti, querido. Obrigado, cara, um abraço. Um abraço, tchau. João, olha, vou te contar, João, eu sabia, obviamente, do teu pai em Mogi, mas eu não sabia da conexão tão forte que tu tinha com o Mogi das Cruzes. E olha que tu já citou umas três vezes. É muito mais forte, porque meu pai foi transferido para lá. Agora, a minha mãe não. Minha mãe nasceu na fazenda que eles tinham em Suzano e depois foi para Mogi das Cruzes. Então, minha mãe é mais mogiana do que suzanense. Meus filhos são mogianos, meus primos são mogianos, são todos mogianos, são tradicionais de Mogi das Cruzes. E quando pequeno, tu ias muito para Mogi? Todo final de semana. Todo final de semana eu ia para Mogi e depois de Mogi passava nas minhas tias e ia para a fazenda em Mogi. Sensacional, sensacional. Então, olha só, então, gente, vamos começar então esse garimpo, então, entrando nos anos 50, João, pode ser? Vamos lá? Vambora. Vamos lá, obrigado. Ó que barulhinho gostoso. Marco Antônio. Oh, yeah. Eu imagino, João, quando tu viste ali que eu coloquei o nome Sugar Sugar, já pensou, obviamente, numa canção que a gente adora. Já. Né, direto, já, fala já. Nos programas aí, que obviamente é a Sugar Sugar do The Artist. Gente, é só o nome que é o mesmo, tá? Então, assim, ó, a gente ouviu o quê? A gente tá nos anos 50, essa canção é de 57, raríssima. O nome do grupo, The Cadillacs. É, em homenagem ao Cadillac. Um dos sucessos da banda foi Speedo, que seria tipo assim, o Veloz, é uma canção de 55, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho. Mas o que eu posso falar desse grupo? De novo, não confundir com a canção The Artist, até porque a canção The Artist, que foi ver aquele desenho do Art, da Sabrina Show, era interpretada pelo Ron Dante, né, então, obviamente, como era um desenho animado de uma banda, então eles contrataram esse Ron Dante, e até a canção foi co-escrita pelo Andy Kim, também um cara super envolvido com esse movimento, submovimento Bubblegum, né, que era de canções dos anos 60, com uma pegada super assim, infanto-juvenil, super inocente. Esse grupo que a gente está falando aqui, o The Cadillacs, é um grupo do Harlem, em Nova York. Eles começaram como The Carnations. Carnation é aquela flor que muitas vezes nos bailes de formatura os caras levam no seu frac, no seu smoking. Eles começaram em 53. Eles chamaram The Four Cadillacs, Earl Carroll and the Cadillacs, Jesse Powell and the Cadillacs, and Jesse Powell and the Caddies. Caddies seria uma abreviação de uma gíria assim, para Cadillacs. E em 55 eles começaram a colocar coreografias para tentar incrementar o grupo. E dos cinco originais, anos depois, já teve tanta mudança no grupo que outros 18 tiveram outros 18 pessoas que foram oficialmente do grupo, mas ficavam tipo assim 10 meses, 1 ano e saíam. Eles parecem muito, dá pra dizer, com um grupo bem famoso da mesma era, o The Coasters, né, dos sucessos Yak Yak e Charlie Brown. E além de sucessos como o Speedo, tem Zoom, tem uma canção natalina, Rudolph the Red-Nosed Deer, que é sobre aquele o animalzinho, aquele do filme de animação de stop motion, de quadro a quadro, animação de quadro a quadro. Você deve ter visto aquele que era uma rena de focinho vermelho. Passava muito de manhã na época do Natal no Brasil. E esse grupo, o The Kellex, pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como The Alan Freed Story. No Brasil era Vivo Rock and Roll, que é um dos maiores empresários, dos caras que basicamente foram os primeiros a lançar pro grande público o rock and roll, quando quase nem tinha, não existia o nome ainda. O Alan Freed, desse filme, né, Alan Freed Story, no Brasil era Vivo Rock and Roll, ele até depois ficou, se envolveu num escândalo enorme do chamado Payola Scandal. Payola é basicamente aquilo que a gente chama no Brasil de jabá. E depois, assim, uma figura, tipo assim, uma estrela cadente. Muita gente adora o cara, mas depois assim, teve vários indícios que ele realmente ganhava para lançar certa banda aqui, para ter favoritos. Também, os Kellex podem ser ouvidos em Goodfellas, não tem Goodfellas, naquela série maravilhosa da Família Soprano, e num drama muito bacana com o Jake Gyllenhaal e a Laura Dern, chamado O Céu de Outubro. Então, João, por favor, deixa eu só te dizer uma coisa. Você sabia que nos anos 50, 60, 70, 80, quase até 90, os negros americanos não compravam um Lincoln Continental que concorria no mesmo nicho do Cadillac, né? Eles só compravam Cadillac. Era só Cadillac, né? Só Cadillac, porque eles entendiam que o Ford era racista. E eu não compraria porque eu acho a Ford uma merda. É um lixo o carro da Ford, tá? Uma coisa assim, deixa eu só usar assim, uma figura bem estereotipada, tá? Que tem da comunidade afro-americana, principalmente nos anos 70, aquela figura do pimp, né, do cafetão, é sempre um Cadillac, né? Conversível com o estofamento de oncinha, aquela capa de pele e o sapato plataforma com embaixo um aquário, com peixinhos e um chapéu gigante, né? Sim. Mas João, só uma coisa, quanto a preço, tá, por exemplo... O mesmo. Era o mesmo? Mesmo preço, competiu no mesmo nicho e... Uma coisa cá pra nós, uma coisa é certa. Cá pra nós, 2 toneladas cada um, né? Sim. Daqueles carros, né? Vamos lá. Grosso. Tá, vamos lá então. Essa canção aí de 55, o nome Speedo é veloz e a história contada na letra é de um tal Mr. Earl, Sr. Earl, que o cara supostamente, assim ó, não ficava parado, passava uma gata perto e ele corria pra dar em cima, pra tentar seduzir, então é Speedo, tá? Canção de 55. Essa fez bastante sucesso. Só que a gente ouviu o Sugar, né? Que basicamente é falando, usando a expressão sugar, né? De doce, de açúcar, para se referir para mulheres atraentes. Aquela não fez sucesso. Essa que a gente ouviu um trechinho fez sucesso. Canção de 55. Essa que a gente ouviu agora um trecho. Speedo, 55. João, por favor, anos 60, vamos lá. Ah, o gráfico tem canções de tradução. Oi. Isso, já ficou empolgado. Make the world go away. que legal. Pois é, eu acho que essa canção maravilhosa. Não fez sucesso, canção de 64, da cantora Kitty Wells, ou Kitty Wells, K-I-T-T-Y Wells, W-E-L-L-S. Essa canção de 64, Make the World Go Away. Basicamente ela tá falando pro cara abraçá-la, pra estar com ela, pra ficar com ela, porque daí ela vai esquecer dos males do mundo, né? Esquecer esse mundo cão ao redor dela. Essa canção você deve estar perguntando, tá? Mas por que tu falaste que lance, né, do João implicar, não sei o que, letra? Não é essa, gente. É a outra que ela canta. Olha só, é a outra. Olha a frase, o João já tá pulando de emoção. Exatamente. Pois é, a gente vai ouvir daqui a pouco, da Kitty Wells. Cara, eu bravo que eu já tô anunciando, cara, isso, Cabral. É uma canção de 68, foi o último sucesso foi o último sucesso da Kitty Wells, tá? Chegou ao top 40 na lista de sucessos de country music. O nome da canção, que a gente vai ver um trechinho, é My Big Truck Driving Man. É tipo assim, ela tá dizendo, é uma canção em homenagem ao meu grande, no caso dela, no caso, é meu grande caminhoneiro, meu caminhoneiro amado, o caminhoneiro fortão que ela era apaixonada. O João no fundo, assim, já dando pulinho de alegria. Pois é. Eu não tô vendo, gente, mas eu tô ouvindo, eu tô percebendo. Tá? Vou falar um pouquinho da Kitty Wells. Ela, dá pra dizer que ela foi a mais influente e premiada cantora da country music dos Estados Unidos. Por que eu diria que ela não é muito lembrada como várias famosas dela? Porque, apesar de ela ter falecido apenas há 8 anos atrás, com 92 anos de idade, ela parou meio de fazer sucesso nos anos, já, tipo assim, em 71 ela já estava meio no esquecimento. Quer dizer, muito considerada pelos grandes fãs de country music, mas assim, nas massas americanas, 70, 80, ela não estava tão, não tinha mais, assim, uma porcentagem enorme do sucesso que ela teve antes. O nome dela de batismo, Ellen Muriel Deason. Ela nasceu em Nashville, no Tennessee. Ela foi uma das primeiras mulheres, dá pra dizer que ela foi a primeira mulher a quebrar a barreira machista, assim, da country music. Com um sucesso de 52, olha só, em 1952, ela se lançando como cantora, uma canção chamada It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, ou seja, não foi Deus que fez os anjos caipiras, né? Os anjos honky tonk, a cultura honky tonk seria, tem a ver com essa pegada bem country mesmo. Ela também, no caso, ela foi uma das primeiras cantoras de country a ter sucesso crossover, ou seja, sair, ter um sucesso que não só ficou nas paradas de sucesso de músicas country, mas também pegou outros nichos, inclusive pop e tudo mais. Ela tinha várias canções dela também tem uma pegada até um pouquinho até jazzística, e ela recebeu o prêmio de Top Female Vocalist, ou seja, a principal vocalista, né, Top Female, vocal feminina, voz feminina, na área da country music, 14 anos seguidos. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, essa do, né, que ela homenageia o meu caminhoneiro, o caminhoneiro dela, meu caminhoneiro, esse meu caminhoneiro amado, pois é, no caso, só para o professor não achar que eu esqueci, né, eu tinha comentado, gente, a gente vai fazer uma pesquisa, vai ter uma pesquisa musical e vai ter coisa a ver com pinball, né, com o assunto do convidado. Essa aí, que a gente vai ver agora, tem um trechinho que diz: I call him the truck stop pinball king, cause he knows how to beat that old machine. Basicamente ela diz, eu chamo esse, o caminhoneiro que ela adora, de o Kingball King, ou seja, o rei do pinball, porque ele sabe manipular aquela máquina. Opa! Isso aí, hello! Hello! Até cara, até o Rogério, cuco. Vou te contar, o Rogério é imprestável. Vou te contar, ô gente má. João, por favor, vamos João. Lá. Eu tô me sacaneando direto aqui. Vai lá, por favor, por favor. Out the window, he's on my mind. Marco Antônio. Essa é bom pra aquela dança que os americanos gostam tanto, viu? É uma espécie de quadrilha, né? Tipo uma quadrilha, né? Não fala em quadrilha no Brasil, que tem gente que já tem medo. Político não, apavorado. Mas seria mais ou menos, né? Uma pegada, né? Eu nunca... Eu, apesar de eu gostar bastante do filme Cowboy do Asfalto, aquele com Travolta, eu sempre achei bacana em matéria de dança, João. É, tipo assim... pares dançando, eu nunca gostei, sabe, dessa tripa, sabe, de um monte de gente dançando, tanto que os Embalos Sábado à Noite eu amo, mas tem uma parte que eles estão todos dançando em linha, eu nunca fui chegado, mas, João, assim, ó, essa cantora, a Kiri Wells, ela pode ser ouvida na série sonora de filmes como Irmãos Cara de Pau, aquele filme maravilhoso, The Blues Brothers, com John Belushi falecido e o Dan Aykroyd, não confundir com Irmãos Cara de Pau 2000, que até é do mesmo diretor, e é com John Goodman, substituindo o falecido John Belushi, e também com o Dan Aykroyd, mas eu acho uma bomba. Mas no original, ela está na tradução original, num filme chamado Marcas do Silêncio, que é dirigido por uma das minhas atrizes favoritas. Eu me lembro quando eu fui num carnaval brasileiro, e ela estava no carnaval brasileiro, num camarote, dirigida pela grande Angelica Houston. É um filme chamado Marcas do Silêncio, e também no filme mais recente, que deu o Oscar até de melhor ator para o grande Jeff Bridges, aquele Crazy Heart, Coração Louco. Então, essa gente, vocês ouviram a Kitty Wells cantando, né, Make the World Go Away, Faça o Meu Mundo Sumir, Faça Esse Mundo ao Redor aí Sumir, e também a canção em homenagem ao grande dela, Caminhoneiro. Tá? Então, João, por favor, anos 70. Essa aqui não é grande coisa, mas o nome da música também é bonzinho, viu? O nome da música não, é bonzinho. Não, tu gosta da canção, mas pra ti não conta porque a tradução não vai. É. Obrigado. Valeu. Marco Antônio. Marquinho. De verdade. Hã? Esse é o verdadeiro funk. Pelo amor de Deus, né? Pois é, esse grupo maravilhoso aí, The Bar Case, né? Bar, B-A-R, como bar mesmo, hífenzinho, K-A-Y-S. Esse grupo aí, colocando fogo aí na canção, esse grupo Bar Case, essa canção é de 77, o nome da canção é Can't Keep My Hands Off of You. Ou seja, não consigo tirar as mãos de ti, assim, o cara tá tão ligadaço que não consigo, ele tá tentando, mas não tá conseguindo. Tá irresistível demais. A situação tá irresistível. Um sucessão da banda, de vários que essa banda teve, é de 72, canção Son of Shaft, ou seja, Filho do Shaft. Isso, gente. O Shaft mesmo se lembra do primeiro filme maravilhoso. Não tô falando desse reboot recente aí, apesar de também participar o grande Richard Roundtree, mas... Estou falando do original, né? Esse aí é o filho do chefe, daquele mesmo, do detetive afro-americano, super boa pinta, com cabelo afro, uns casacos de couro maravilhosos e não aceitando levar desaforo para casa. É o Richard Roundtree, né? Exatamente, o grande Richard Roundtree. Não sei se sabe, João, mas né, a gente, né, tem aquela coisa terrível que assola mulheres de todo mundo, que é o câncer de mama. Não vai acreditar, ele teve câncer no peito. Eu acredito, sabia? meu amigo delegado Tanganelli teve câncer de mama também. Ah, pois é porque supostamente é muito menos agora, comum, mas não é tão comum assim, né? Não. E ele teve, e direto ele faz palestras e tudo mais nos Estados Unidos, quando não tá fazendo filmes, ele é tipo assim, dos representantes, das celebridades que falam sobre isso. Ele ficou até com uma baita de uma cicatriz, se eu não me engano, faz uns 25 anos. Isso que uma cicatriz no peito que ele teve, o cara teve câncer de mama, né? O azar dele, mas um baita ator, ainda bem que tá vivo ainda. Pois é, sobre esse grupo do Barcase, esse grupo começou também no Tennessee, só que em Memphis. Não, eu juro que não foi pra tentar fazer a similaridade com a Kitty Wells, mas por acaso também de Tennessee, eles começaram como um session grupo, né? Ou seja, aquele grupo de músicos, mega músicos contratados, né, para participar em discos de vários caras, né, assim, de grande talento. E eles eram tipo assim, o principal session group de uma gravadora, o João adora, eu também, Stax Records, STAX Records, né, que a gente pensa muito mais quando pensa em soul music, na Motown, mas a Stax, apesar de, né, não ter ficado tão famosa fora dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, a quantidade de coisas que eles fizeram, o Isaac Hayes até, que é quem ganhou até, né, o Oscar pelo tema do Shaft original, foi ele era tipo assim o astro, o nome principal das Tex Records. Mas olha só, daí eles eram tão bons músicos que um dos maiores nomes da gravadora, do Otis Redding, contratou para eles serem a banda fixa deles, a backing band deles, a banda para tocar nos shows dele. E daí que aconteceu? Em 67, em 14 de abril de 67, eles alcançaram um mega sucesso chamado Soul Finger, tá? E também tiveram um sucesso na Billboard Hot 100, né? Que é essa aí que a gente vai ouvir daqui a pouco, do Son of Shaft. Mas em dezembro de 67, o Redding e quatro membros da banda, até porque o avião era pequeno e só cabia, parece que, sete pessoas, né? Seis pessoas mais o piloto, o que aconteceu? Caiu perto do Lake Momona, que é no Tennessee, também, perto de Madison. Eles estavam indo para um show e, agora, o mais pirado de tudo, um dos membros do grupo se salvou. Quer dizer, cai um avião, imagina, cabe sete pessoas, todos morreram, menos um dos integrantes do grupo, que é o Ben Collin. E daí o que aconteceu? Ele ainda teve forças e daí pegou outros músicos e continuou com o legado da banda. Então, quem ficou daí na banda daí? O baixista James Alexander, que estava em outro avião, ele não faleceu. E o resto faleceu, mas ele decidiu, o Ben Collin, que a banda não ia acabar aí. Então ele se juntou com outros músicos, dois de estúdio e outros dois da região, que ele escolheu através de testes, e continuaram com o grupo. O grupo se reformou, digamos assim, então, com o Ben Collin, o Alexander, que eu já citei, né, que era o James Alexander, que era um dos mega músicos multi-instrumentistas do grupo, o Harvey Henderson, saxofonista, o tecladista Ronnie Gordon, desculpa, o Harvey Henderson, saxofonista, o tecladista Ronnie Gordon, que também tocava teclados, o baterista Willie Hall e o guitarrista Michael Toews. O grupo continuou também tocando com vários astros do elenco maravilhoso das Tex Records, incluindo Isaac Hayes. Tá? Então a gente pode. Esse grupo pode ser ouvido na sessão do filme dos filmes Um Pobretão na Casa Branca, que é um filme estrelado, coproduzido, coescrito e dirigido pelo Chris Rock, pelo comediante Chris Rock. Os Espiões que Entraram numa Fria, que é do John Landis, vale dizer que até a gente citou antes o Irmãos Caras de Pau, é do mesmo diretor. Os Espiões que Entraram numa Fria, com Dan Aykroyd e com Chevy Chase. E também uma comédia de, acho que uns 15 anos atrás, que eu gosto bastante, chamada Superbad. Então, João, por favor, e vamos pro filho do chefe, por favor. Marco Antônio. Mas é brincadeira. Gente, só queria fazer uma correção aqui. Eu falei do James Alexander, do grupo The Barclays. Ele era baixista, tá? Então, baixista James Alexander. O vocal principal, que é o que sobreviveu, né? Que estava no avião que caiu. O Ben Colley, que é vocal e trompetista. E o resto tinha falado corretamente sobre as funções dos outros, tá? Então, essa canção, então, Son of Chef, fez bastante sucesso, não marcou no mesmo nível da, né, uma espécie de sequência, canção sequência, The Shaft original, que era cantado pelo Isaac Hayes, mas o Isaac Hayes era tipo padrinho do grupo, então tinha essa, podem ver que eles incorporaram muito da característica da canção original. Então, João, vamos passar para os anos 80, por favor, outra canção com uma pegada que tem um link com o assunto que a gente discutiu aí. Eu, quando ouvi o nome, que eu não vou dizer aqui agora, eu pensei que fosse uma cantora brasileira. What you doing? I holler, come on, Cecil, take a dollar. Come on, Cecil, take a tip. But I gotta get up into a whole bunch of big ones, and you're acting like I'm there, shifting. You know, I'm only on the riders on the boulevard. They got the steel foot cruising. It's 40 weight hard. They look particularly dead feet, permanently pale. Cecil pick up his butcher knife and he waves at the jail and he kisses it. Pinball machine, and he said, come on, Cecil, give me a dollar. Come on, Cecil, give me five. I'm in a halfway house on a one-way street. Ooh, and I'm a quarter past midnight. I hear you talk about your hair turns gray. Sister's in a mustard, she loves to walk the puppy. Pickles in a relish, she never gets enough. Hot chip milk chick, steaming on a stick. On a lamb sandwich, oh, let's get thick. It's not because I'm dirty, it's not because I'm clean. It's not because I kiss the boys behind the magazine. Hey, boys, how about the fight? Still calls Ricky with the girl on tape. She don't know your name, she knows what you got for. Matchy ball to the chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken in the pot. Down, downstairs, and it's all start going. Got it through the box. Marquinho. Aí, pois é, o João já fez essa referência, até eu burramente não notei quando, porque eu conheço a carreira dessa cantora há um tempinho já, mas o João falou, né, pô, pensei que era uma brasileira, daí, claro, né, claro, Rita Lee, grande Rita Lee, o nome dela de batista é Rita Lee Jones, obviamente, pois quem cantou aí foi a Ricky Lee Jones, R-I-C-K-I-E, Ricky Lee Jones, essa canção é de 83, o nome da canção é Dennis All Star Joint. Seria, neste caso, joint. Joint pode ser um local pequeno, um local aconchedor. Também pode até ser expressão, gíria, para um cigarro de maconha bem fechado. Mas, nesse caso aqui, Dennis All Star Joint seria seu boteco, né? O point, o barzinho, cinco estrelas do Danny. Essa canção aqui tem, a gente está fazendo um link, né, eu falei que ia fazer um link com o assunto discutido pelo nosso convidado, pelo grande André Martinez, pois nesse caso aqui, por quê? Porque nesse bar ela está falando, ela fala um trechinho na letra que diz: "The kid walks over and puts the quarter in the pinball machine and he says, 'Come on, give me a dollar.'" Ou seja, o menino entra e põe põe 25, uma moeda de 25 centavos na máquina de pinball e fala, e daí vira e fala, né, por favor, me dá um dólar, né, para ele obviamente poder trocar por 4 moedas de 25 centavos. Então, essa cantora, ela é de Chicago, ela tem canções na área no gênero do rock and roll, rhythm and blues, blues, pop, folk, soul e até jazz. Ela nasceu em 54, e começou a carreira há cerca de 6 décadas. Ela se mandou aos 21 anos para Los Angeles, tentou a sorte em vários barzinhos californianos, acabou tendo um relacionamento super longo com Tom Waits, loucaço Tom Waits, que não só além de músico é também ator. E só para dizer algumas das pessoas que já gravaram com ela: o Dr. John, o grande Randy Newman, e um cara cuja carreira eu admiro, mas acho ele meio chatinho, porque ele falou assim, o João adora, mas é um cara que eu respeito pacas, gente, por favor, não vou ser herege aqui, que é o Michael McDonald. Gravaram, já direto, eles adoram essa mulher. Não, ela é super valorizada no meio, na indústria fonográfica. Também tem a superstar Emmylou Harris, adora, sempre diz que é grande fã da Rick Lee Jones. A revista, uma das maiores revistas sobre música inglesas, que é a World Magazine, já considerou a Rick Lee Jones na verdade, um dos discos da Rick Lee Jones, um dos 25 mais subvalorizados, né, injustamente ignorados discos de todos os tempos. Isso foi em 2005. Como eu falei, ela nasceu em Chicago, mas não morou tanto tempo assim lá. Também morou um tempinho na França. Ela pode ser ouvida em filmes como na série sonora de um filme que eu amo, do Martin Scorsese, com o Robert De Niro e o Jerry Lewis, que Deus o tenha, que é o rei da comédia, apesar do título não é uma comédia, é um drama bem forte, assim. Até, dá pra dizer até que aquele recente The Joker tinha até muita influência do rei da comédia. Também naquele drama romântico que fez muito sucesso no Brasil, Quando um Homem Ama uma Mulher, né, When a Man Loves a Woman, com Andy Garcia, Meg Ryan. E era para ela ter trabalhado com o Francis Coppola no filme que o Francis Coppola fez, aquela mega produção, One from the Heart, né, era do fundo do coração, que até foi todo, ele recriou Las Vegas em estúdio e até levou o Francis Coppola à falência. É uma pena, eu amo o filme, mas ele tinha contratado já o Tom Waits e quis que ela também participasse da trilha sonora, fazendo canções para a trilha sonora, o Francis Coppola. E o que aconteceu daí, como ela tinha se separado e estava querendo manter uma distância do Tom Waits, ela não participou, mas ela já falou em várias entrevistas que é uma das grandes burradas da vida dela, ela não ter deixado o lado romântico de lado e, né, e ter embarcado. Ela disse que hoje, olhando para trás, ela teria adorado trabalhar no filme One from the Heart. Deixa eu ver o que mais. A VH1, que é aquela emissora de TV mega e tudo mais, eu sempre gostei até muito mais do que a MTV, a considera, já colocou isso por escrito, a Rick Lee Jones, uma das 100 maiores mulheres no mundo do rock and roll de todos os tempos. Isso foi em 1999. E a organização sem fins lucrativos, National Public Radio, que é sediada na capital americana, em Washington, nomeou o disco dela, Pirates, como um dos 150 mais importantes da história das mulheres cantoras. Então, ela pode ser ouvida também, a Rick Lee Jones, em um filme Subway, que é um filme francês, com Christophe Lambert, dirigido pelo Luc Besson, como eu falei, o rei da comédia. Também no filme Bilhete Premiado, que é com Travolta e uma atriz, não querendo puxar briga aqui, mas que eu acho insuportável, que é a Lisa Kudrow, que fazia Friends, a loirinha, aquela que fazia o papel de espivitada burrinha. É um filme chamado Bilhete Premiado. João, eu vou te pedir, por favor, toca aí então a canção Lucky Guy dela, que fez sucesso. Pode ser, por favor? Marco Antônio Santos Freitas. Bah, eu adoro essa canção, Lucky Guy. A gente ouviu um trecho de 81, João, e a que a gente ouviu na íntegra, Dennis All Star Joint, é de 83. Então, é isso. Quero agradecer. Na segunda-feira, então, a gente tem momento lounge com o João enchendo o saco do Renzo, enchendo o saco do Rock. E, seu? No caso, eu ia tentar agora livrar um pouco a do Rogério, mas o Rogério enchendo o saco de todos esses. Exatamente, né? E o Vinícius, né, que é um cara que, falando sério, no bom sentido, é extraterrestre. É um cara do bem. O cara é super novo e o cara realmente ama música chamada, que eu chamaria de meio antiga, ele chamaria de, daqui a pouco, Jurássico. O cara adora, a gente vai estar conversando, e na terça daí, o Marco de hoje de novo. E eu quero dar uma sugestão a você, quando você for dar a última aula para esse seu grupo de alunos de inglês, dê uma tradução bem difícil de uma música para eles. Dê aquela, o Zodiacs. Que é dificílima a letra. Na terça até eu tenho vai ser as 8 aulas, mas só uma coisa, Gente, pro pessoal que não tá lembrando, que a gente já, uns três programas, a gente, o João gosta da canção, ele tá pegando no pé, porque a canção Zodiac, né, aquela canção disco maravilhosa, a letra assim, é super profunda, né, ela basicamente fala, né, Capricorn, Virgo, Sagittarius, e o João me lembra que ficou rindo assim uns três anos dizendo, mas essa coisa é muito profunda, que ela tá falando sobre os vários ciclos que combinam com ela. Então, João, muito obrigado, João, porque, olha só, eu andei tentando colocar Night Fever e era meio complicado, então vai ser Zodiac. Melhor. Mesmo, tá bom? Ou então você põe, se você quer confundir a cabeça de todo mundo, o Tin Man. Putz, não, a pior de todas, eu tô falando sério, há uns 14 anos. Water Shade of Pale. White Shade of Pale. Eu tô falando sério. O cara me pediu, eu comentei isso uma vez pra ti até. O cara, Marco, me traduz essa canção aqui. E eu tô falando sério. Até hoje, eu, desde que eu traduzi aquela canção do Procol Harum, eu não sou mais a mesma pessoa. A canção é a coisa mais viajante. Mas assim, cara, é LSD demais. Não tem pé, tem cabeça, João. Tem, tem outra também pra pirar a cabeça. Qual? Qual? Paul McCartney, Waterfall. É. Presta atenção na letra pra você ver. Vou verdade. Pra pirar todo mundo. Verdade. Tá, não, joia. É legal, sabe por quê, né? Porque o cara pode ficar chapado sem ter que, obviamente usar drogas. Então, gente, muito obrigado. Beijo. Até semana que vem. Um abração, tá? Tchau, beijo. Querido.